ouvindo? Sim. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Videogames fazem parte da vida de todo adolescente, criança, jovem, brasileiro ou não. E hoje no Davecast eu estou aqui... Tá ruim. tá meio ruim. Como vai, Gabriel? Gabriel, vai, faz a abertura pra mim. Eu faço a abertura? Tá bom. Deixa eu pensar, vamos lá. Quem nunca gastou 6, 12, 14 horas do dia jogando videogame? Bom, meu, a gente caramba. Aqui, todo mundo no Nerd de Tudo, joga desde criança. Vamos falar um pouco sobre que jogos marcaram a nossa vida. Bravo. Entendeu? Parabéns, você é um gênio. Casa comigo. Casa comigo. Tá, e se eu disser que eu também achei ruim? Mas não, ok. Não, mas ficou ruim também. O que a gente vai falar hoje? Tipo assim, eu falei três frases, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu qualquer coisa. Mas é isso aí, cara. Davecast também é zoeira. Também, não é só cinema, não é só qualidade. Não, não. Tem seu lado obscuro, certo? Lado obscuro. Falta muita qualidade. É para o lado obscuro. Falta qualidade o cara quer gravar duas vezes por semana. Tudo bem. Ah, não. Acho justo, acho válido. Então, esse Davecast é a famosa pauta fria. Não sabemos quando vai lançar. Talvez um dia que eu for abduzido por um alien ou ser estuprado pelo Gabriel, então eu vou estar no hospital. Certo? Exatamente. E pesado, porém é verdade. Gabriel, você já me falou que você queria, mas eu falei que não, porque eu sou um hétero, um homem hétero, certo? Nando Moura me representa. Hétero de qual? Então é isso. Então, vou dar um recado antes de tudo. Rádio Brasil Connection, com dois N's, .com/Davecast. Ouça lá, é uma rádio, uma web rádio. Estamos com parceria lá com o Taz e o Davecast passa lá toda quarta, às 18 horas. E no dia, em algum horário na Podcast Friday, na sexta-feira. Então, acessem lá e curtam. Então é isso, legal, pô. Que vamos a lá. Gente não pode nem escutar o nosso próprio programa, porque passa exatamente na hora, no mesmo dia que a gente tá gravando, né? Olha, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Que tristeza. Na verdade, a gente grava às 19, então dá pra ouvir uma horinha. Obviamente. Beleza. Válido. Tá. Olha só. Válido. Quer dizer, quando esse programa lançar, que nós não sabemos quando, talvez o Davecast seja gravado em outro horário. Na minha opinião, devia ser. A gente devia fazer o Hora X, né? Davecast Hora X, porque a Hora X é incrível. Olha que referência. Melhor foi o da Hora X, cara. Inclusive, eu já entrei em contato com a Nive Stefan. Caraca. E ela falou pra mim que... Ela falou pra mim que topava. Meu, vai ser e que achasse uma dupla com o Gilberto Barros. Caraca. Então a gente já tá... Gilberto Barros, não. Na cara, verdade, ficou uma bela de uma merda. Naquela semana que eu lancei o Dave Drop 2... O conteúdo tava legal, a ideia foi boa. Só que, cara, ficou muito ruim a edição. Ou não fui eu que editei? Mandou ao vivo. Então, naquela semana eu não pude fazer, então por isso que tá existindo esse podcast. Mas naquela semana que eu não lancei o Dave Drop de mais ou menos uns 20 minutos, ih, vocês rapaz. Viram que teve protesto lá na Paulista? Eu vi um monte de gente vestida de vermelho. Sim. É, cara, eu vi bastante gente vestida de vermelho gritando lá palavras de ordem. Vou deixar a notícia aí no palavras no, de ordem. No blog. Palavras de ordem, o famoso pessoal da paz, né? Falando assim, é lugar de Dave Cash na ponta do fuzil. Eu vi isso aí, cara. Vi tudo. É o pessoal da paz, né? Ó, fãs do Dave Cash tem que ser assim mesmo. Tem que ser autoritário e reclamar quando não lançar. Porque assim a gente mantém a qualidade. Certo? Exatamente. Reclama mesmo. A gente gosta. Primeiro jogo, quem vai trazer? Eu tenho anotado aqui os de vocês, ou querem que eu traga, ou vocês falam? Traz você. Você que é o anunciador. Aqui, certo. Diretamente da Rádio Internet, da Interweb, Super Mario World, dica de Gabriel Boca. Mano, eu preciso falar uma coisa? Sério, eu não preciso falar nada. foi, ó, meu primeiro videogame, a única fita que eu tinha naquele Super Nintendo. Eu joguei isso aí até esfolar o dedo, cara. Foi maravilhoso. É um dos jogos que mais marcou na minha vida, de longe. Sim. O interessante sobre esse jogo, tem uma coisa muito interessante pra contar, que eu nunca tive um videogame. Tipo, o único videogame que eu tive foi o PS2. Porque, né, condições financeiras no Brasil não eram tão grandes. É o PS2, todo mundo teve PS2. Eu tinha um famigerado PS2. Que não sei o que era aquilo, era alguma coisa. Era um tocador de vinil, eu acho, que rodava jogos... E eu tinha um emulador. Ah, eu tinha isso também. E eu tinha um emulador de PlayStation, de Super Nintendo. Emulador. Emulador. Tinha uns 500 mil jogos. É o famoso PlayStation com 99 jogos, cara. Famoso PlayStation. É. Exato. 199 só que, mil. Só que, exato. Tipo, tinha jogo. De verdade, tinha muito jogo. Era de A a Z, tinha jogo pra cá. E um dia eu tava fuçando ali, cara. Mas praticamente não sabia ler. E eu achei Super Mario, cara. Super Mario mudou o meu conceito de jogo, sério. Eu quase tive um Polystation, mas eu já sou da época que Polystation já era zoado, entende? Eu não peguei os anos. Eu não peguei os anos 90 que Polystation era, tipo, ou tinha Polystation ou não tinha nada. Eu já peguei a época que Polystation era merda. Então o PS1 veio, PS2 também depois. Sim. Mas Mario World, eu lembro mais do Super Mario Bros. Mas eu também joguei o Super Mario World. E, cara, era muito legal. Eu lembro que eu odiava. É nesse jogo que tem a fase da água? Sim. Sim. Deprimente a fase da água. Ah, cara. Eu realmente odeio. Eu desisti. Não tem jogo. Cara, desisti de jogar. Água, cara. Eu gostava. Aí que tá. Eu adorava a fase da água. Porque eu achava aquela coisa gráfica da água. Meu Deus, isso é muito realista. Socorro, Mario parece eu. Gordo e feio. Meu Deus, que coisa magnífica. Aí depois eu fui descobrir que era uma fase chata e repetitiva. Aí eu parei. Era chato. Mas realmente, explodiu a cabeça. Era chato, cara. Sim. É, a fase da água, eu lembro que eu e meus amigos, na época a gente tinha o famoso emulador. Eu lembro que tinha um site, eu não lembro o site, se alguém lembrar aí, puder mandar, tinha um site que era emulador de todos esses videogames antigos. Então você tinha desde... Vocês tinham desde Enduro. Cara, eu tive... Enduro do Atari. Eu tive um blog de emulação, sabe? Eu, tipo, colocava... Sério? Muita, caraca, tive, Gabriel. Colocava muita ROM de SNES... E de GBA. Muito, muito. O tempo sério, todo, cara? Tu tem esse blog ainda? Não, deletaram o Google. Ah. Não, triste. Qual era o URL? Eu fiz no Blogspot. Qual era o URL? Cara, eu acho que era emulanintendo.blogspot.com ou alguma coisa. Ou tinha BR no nome. Normalmente tinha BR no nome. Ah, teve um ano que o Google fez uma limpa nesses sites, cara. É, foi muito site de jogo. Até, quase aquele site onde baixava torrent. Foi na época que o site baixava torrent também, sei lá. Aquele The Pirate Bay, eu acho que é. The Pirate Bay, sim. É, exatamente. Acabei de entrar no site aqui, www.nintendoemulador.com, e tá funcionando. Não é esse. Tenho certeza que não é. Assim, cara, por mais que eles tirem, a gente tem que assumir uma coisa. A internet é mais forte que qualquer tipo de controle, então vai existir. Cara, e aquele site que... Mega como upload? Como chama? É tipo uma cápsula de... Cápsula do tempo da internet, tá ligado? Archive.com. Ah, sim. Arquivo, será que eu consigo achar, Archive? Cara? Mano, eu posto o Davecast no Archive. Eu sei. Então, é a cápsula do tempo. .org. É .org. Archive.org tem fica coisa marcado, lá. Cara. Tem coisa lá desde... Tô curioso, vou procurar. É, mas cara, então. Muito bom. Falando sobre os nossos joguitos. É, jogos e nostalgia, cara. Tá liberado falar qualquer coisa aí. Ah, então tá bom. Não, mas é isso, cara. Tipo, Mario World foi o que me colocou nessa vida, basicamente. Sim. Acho que a gente pode comentar que do filme aqui, eu tava lembrando do Super Mario World. E o Super Mario filme, que é uma bela de uma merda. Nossa, não faz isso. Nem me fala. Eu vi isso quando eu era... Eu vi isso quando... Esse eu tenho uma péssima experiência, porque eu vi esse filme. Eu aluguei na locadora. Cara, pra mim ia ser tipo, caraca, é do Mario. Aí parecia um Blade Runner do Apocalipse. Tá ligado? Como se eu... Cara, sério, aquele filme é aterrorizante, cara. Os efeitos... Meu Deus, o Goomba que é triste, mesmo. Se vocês lembrarem... Se vocês lembrarem, um ator que faz o Luigi, ele é meio latino, ele é um ator famoso hoje em dia. Eu não lembrei o nome dele, mas ele é um ator famoso hoje em dia. Caraca. Ó, vou até dar uma pesquisada aqui, ó. Ele... Vamos ver se tu vai lembrar. Já viu o Homem-Formiga? Cara, eu acho que eu sei quem é esse, cara. Ele não é o cara do Friends? Não, cara. Tu já viu o Homem-Formiga? Cara do Friends? Já vi. Ele é o amigo do Homem-Formiga. Ele é um amigo latino lá. Ah, jura, cara? Pera aí. Homem-Formiga, amigo. Deixa eu ver se eu acho. Achei! Pior que eu achei mesmo! Aqui, é aquele que usa boné de aba reta? Exatamente. Esse mesmo, então. Eu tô ligado, é pior que esse ele cara. Ele também fez John Wick. É verdade, ele fez John Wick. Fez John Wick também. Duro de Matar 2, o cara é velho. Yippee-ki-yay, motherfucker. Ah, esse eu nunca vi, desculpa. Eu nunca vi do... Aí, ó, revelações, eu nunca vi. Cara, relaxa. O Lucas que gravou a gente sobre Thor Ragnarok, ele simplesmente... Não, ele simplesmente disse que... Não viu Thor Ragnarok. Que gosta de Esquadrão Suicida. Me ofendeu, cara. Me ofendeu. É, foi triste. Esquadrão foi Suicida é o famoso pra geração teen, cara. Não vai atender o fã. É, sobre o Mario, cara, eu só joguei o Mario Bros. 1, que foi, foi o primeiro, que eu tinha um CD que ele emulava, sei lá, todos os jogos do Nintendo, velho. Então, eu só joguei esse, que é o Mario que eu achava legal, então, tá ligado? Eu só jogava esse. E era muito bom esse CD, cara. Sim. Sim. Eu lembro que tinha um CD pro PS2 que era tipo não sei quantos centenas de jogos e lá no meio tinha Super Mario Bros, sim. Tinha vários jogos, cara, eu vou achar, eu tenho aqui em casa ainda essa capa, vou mandar pro Júlio pra ele botar na thumb, velho. Dica do dia, pesquisem Super Mario Bros no Google e do lado do Wikipedia vai ter uma caixinha. E se tu ficar clicando, vai vir moedas. Eu pesquisei Super Mario Bros e eu tô clicando aqui ganhando moedas, muitas moedas. Não funcionou comigo. Fuck. É muito legal! Tem mesmo! Uou! Caraca, cara. É que você falou caixinha. Caraca, caixinha, eu acabei de ver isso e me assustei muito. Um pop-up piscando. Eu também joguei Super Mario Bros. Genial. E eu sempre, no Super Mario Bros, na hora de pegar a bandeira, sabe, de pular mais alto, tem um truque pra tu conseguir pular no máximo. E eu nunca conseguia, eu ficava muito frustrado com isso. Eu achava que se tu pulasse embaixo, valia mais a pena do que pular em não, cima. Vale, não. Não sei, eu achava valia, que dava vale, mais vale, bom. Vale, vale. Aí eu pulava, tipo, sempre muito... Eu sempre pulava, tipo, muito baixo, não, tá ligado? Não, em ponto. Não, mas em questão de velocitar. É, eu lembro que você tinha que pensar, tinha que fazer esse jogo moral aqui, dilemas, mais um episódio de dilemas. Ou você passava, jogava mais, porque sua mãe não ia deixar você jogar a noite inteira. Então, ou você ia mais rápido pra o castelinho, né, e jogava mais 10 segundos, ou você ganhava mais pontos. Então, era um dilema muito grande. E é o Mario do Super Mario Bros, que a maioria do pessoal do Minecraft faz as pixel arts, cara, né? Exato, dos Minecraft. Falando daquele filme do Super Mario, ele recebeu 15% no Rotten Tomatoes. Válido, né? Pelo amor de Deus. A gente já... meu Deus. E Space Jam tem 33% no Rotten. Uma coisa que eu fico muito triste é Tartarugas Ninjas, cara. Tartarugas Ninjas podia ter um bagulhinho. Tartarugas Ninjas tinha jogo, tanto que eu joguei muito Tartarugas Ninjas, aquele joguinho... Tipo, que era, parecia um RPG do Tartarugas Ninjas, cara, que jogo era incrível. Sim, sim. Aquele do... De fliperama, exatamente. Que tinha. Eu tinha no meu emulador de 40 jogo. Bilhões de jogos, tinha o do Tartarugas Ninjas. Cara, meu Deus, cara, que jogo incrível. Era muito bem feito. Nossa, mas eu adorava. Cara, eu fico triste de ter jogado pouco fliperama. Eu queria ter jogado mais. Então, eu não peguei a época da brilhantina do fliperama. Eu vi muito pouco, tá ligado? Ô, Ícaro, tá ligado o Wagner aqui, o cabeleireiro, o barbeiro? Sim, sim. O barbeiro mais Nutella do bairro Glória. Que a gente discute muito quem é o melhor barbeiro do Glória. O Tony ou o Wagner? É o Tony. Eu voto no Wagner. Eu voto no Wagner porque o Tony, ele só pode entrar com mais 70 anos lá. É, então... Eu sou tipo uma exceção, tá ligado? Eu chego lá, eu ganho até barba de graça se precisar. É verdade, já tá precisando fazer barba. E o Wagner, ele comprou dois fliperamas lá e eu já gastei uns 20 reais lá, cara. É muito legal. Pô, deve vale ser a pena ir lá. E eu perguntei, pode vir jogar no fliperama sem cortar o cabelo? Falei que ele cortava mal, mas eu tinha mas eu fui lá e joguei no console, sem nem dá pra chamar de videogame, que era um simulador de NES, velho, que tinha também milhares de jogos, mano. Inclusive tinha aquele jogo que a Max e o Dustin jogam no Stranger Things, o Dig Dug, eu acho. Cara, Dig Dug. Cara, é muito bom, velho, esses jogos, esses negócios que simula vários jogos, velho, ainda mais antigão, assim. É legal, eu gosto. Eu sou muito, muito retrô. É, eu lembro que tinha um jogo nesse CDs de emulador. Pô, era que eu joguei, difícil que era um jogo que era tipo um sumô. Era muito divertido. Eu sei que jogo é. Eu acho que era muito legal, cara. É Sumo Wrestling, achei aqui. Nossa, muita nostalgia. A única coisa que eu me lembro, tipo, de muito old, que é um jogo... Cara, vocês... Cara, eu acho que esse jogo não existe... Na minha opinião, esse jogo não existe. Hoje em dia, pra achar, tu não acha. Eu tinha um daqueles computadores de caixa... Não sei se algum de vocês sabe o que é um computador de... Sim, tubo, meu de Deus. De tubo, claro. De gabinete. Nossa. Aquele gabinete preto, sim. Aquele gabinete grande, aquele teclado amarelo. Então, eu tinha um desse e era até bonzinho pra época. E eu descobri um jogo, cara. O jogo era sensacional. Tinha um personagenzinho. Aí, o que tu escrevia, ele fazia. Tipo, pra ele andar, ele fazia, tá ligado? Só que era em inglês. É tipo um RPG? E aí... Ah, que legal. Não era tipo um RPG. Tipo, o personagem tava parado numa tela branca. Ele dizia, faça uma casa. Em inglês. Que louco, velho. Ah, que legal. É, e tipo, as animações eram bem toscas. É tipo... Né? Mas, cara, é tipo Mr. Music. Só que, né, não pode pedir uma coisa impossível. É, exatamente. Aí que tá. O interessante desse jogo é que, tipo, tu tinha que saber inglês, tá ligado? E eu não sabia. E... Por causa desse jogo, o meu inglês melhorou até que razoavelmente muito. Olha aí. E esse jogo foi remasterizado. Só que eu não sei que jogo é, de verdade, eu não sei. Mas eu sei que ele tomou um remix pros PCs Mac. Olha ou só. Coisa do gênero. Tipo, ele tem num PC Mac, tu acha? Sim. Tá ligado? Transformice. Meu, quem nunca? Não, Transformice, cara. Não, cara, Transformice. Cara, sempre acho que foi. Eu nunca gostei em Transformice, cara. Não sabia escalar. Mano, eu joguei muito Transformice, velho. Acho que eu sei lá, uns dois escalar, anos direto. Então, cara, eu me arrependo. Não se arrependa, sério. Eu lembro que na informática da escola era esse PC de tubo. E eu tinha uns amigos que eram meio hacker, e a gente não sei como a gente descobriu a senha, e só a gente tinha a senha e não liberou pra ninguém. A gente entrava na internet e ficava jogando Transformice, a gente criava a sala pra gente. E eu era muito ruim, eu não sabia pular, eu era muito ruim. E eu acho que Transformice foi um dos primeiros... Não sabia pular. Não, cara, é porque era difícil, não é, Wagner? Não, ele é complicado pra quem tá começando assim, ainda mais pra tu conseguir escalar, velho, é complicado. Sim, pra escalar. Ainda mais pra uma criança, que não tem nem mão direito ainda. Ok. Mas, pô... Eu nunca soube escalar, eu tenho 15 anos de idade, até hoje eu tentei, eu nunca soube escalar, eu não tenho ideia de ficar apertando os botões assim pra frente, eu me perco, é muito botão. É uma famosa meia-lua que tu tem que fazer na setinha. Famoso... É o famoso Shanubis Encomendo. Shanubis Encomendo. Falando em meia-lua, quando eu jogava Mortal Kombat, não era meia-lua. Eu mandava o clica rápido nos três, porque meia-lua nunca funcionava pra mim. Clica rápido nos três. Vocês perceberam a transição? Vocês perceberam a transição de localidade? É, cara, natural. Natural. Natural, cara. Podcast. Tem o dom, né, cara? Mas vocês concordam? Meia-lua ou clica rápido? Ah, vai destruindo o controle. Não, esquerda, baixo, direita. Eu fui com uma irmã mais velha, então eu fazia o famoso soquinho, quando o controle tava ligado, senão eu não jogava. Ah, ainda aí. Quem nunca, né? Caralho. 100% atualizado. Nossa, agora eu lembrei de uma coisa aqui. É Bomba Pet 2007. Nossa. Eu acho que era 2007. Eu tô falando um número aleatório, mas provavelmente era 2007. E eu lembro que nessa época, já era a época que tinha PS3. Acho que era o começo do PS3. É. E eu tinha só o PS2. E eu era muito viciado em jogo de futebol. Pra quem não sabe, eu já gostei de jogar futebol, né? Eu já fui um bom jogador, um dos melhores jogadores da sala no passado. Olha só. Passado muito minha remoto. Interclasse. Não chegou a interclasse, mas eu era muito bom e eu gostava muito de jogar futebol. E eu sempre perdia pro meu tio. Meu tio era muito viciado. Cara, meu tio Daniel. E daí... Salve, Daniel. Salve, Daniel. Fala aí, cara. Eu depois termina. Eu vou te convidar, João, pra no próximo churrasco que a gente fizer aqui. Vocês todos são convidados. A gente sempre faz o campeonato de bomba pet no meu PlayStation 2, falar, tá? Já vou falar que fiquei bolado que não me chamou. É... Já vou falar agora. Não, o que a gente fez ali foi um teste famoso e deu muito certo. E vai ter o campeonato de bomba pet. Então, esse, eu lembro que meu tio era muito bom e eu entrei numa fase assim, velho, que tá ligado quem joga LOL e quer entrar pro eSport, nunca vai entrar. Sei como é que é. E fica jogando o dia inteiro Opa, achando. Tudo certo? Tudo bom? Tudo bom? Prazer, Prata 2. Há 3 anos, eu já passei por 7 times. Passei por 7 times no cenário do Mas aí 3, é muito humilhação. Então, como é que vai? Não, mas você já tá num nível a mais. Tipo, eu era bronze 2 e ficava jogando o dia inteiro achando que um dia eu ia ser um jogador profissional de LoL. Cara, ó, vou te dar uma dica rápida aqui. E eu entrei nesse modo, só que com o Bomba Pet. E eu lembro que eu ficava treinando. Caraca, você queria ser pro player de Bomba Pet, velho. Mundial de Bomba Pet. Bound, não, sei lá, qualquer coisa, velho. Bomba Bound é melhor. Bola, tu não quer roubar e matar, tu vale mais. E eu lembro que eu, tipo, em vez de eu jogar partida amistosa, eu entrava no modo treino, eu pesquisava no YouTube pra fazer drible. E daí um dia eu chamei meu tio pra jogar e eu dei tipo 7x1 aí a referência, dei o 7x1, dei alguma. Nossa, eu destruí ele. E ele ficou muito de cara. E eu me senti, acho que foi a maior vitória na minha vida até hoje. Cara, caraca, eu me sentia muito feliz. E outra coisa que o Bomba Pet tinha é que ele tinha altos funkzão, né, velho? Pois, sim. Funkzão raiz, tinha, cara. Trilha sonora Bomba Pet. Meu Deus, tinha altos funkzão. E, além, só mais uma coisa, eu lembro que no Bomba Pet, como eu era desatualizado, eu entrava nas configurações do Bomba Pet e, tipo... Não, e transferia... era 100% atualizado. Você tá mentindo. 100% atualizado. Todo mundo vai jogar. E eu lembro que eu transferi o jogador. Eu lembro que na época o Ronaldinho saiu do Inter de... Acho que era do... Caramba. Acho que era do Flamengo pro Atlético Mineiro. E eu ia lá e mudava ele pro Atlético Mineiro. Na vez que o Neymar foi pro Barcelona, eu fui lá e mudei o Neymar pro Barcelona. Foi lindo, cara. Foi lindo. Aquela época não volta mais. Não volta mais. Ah, é. 100% atualizado. 100% atualizado. É ruim de aturar. Bomba Pet virou moda. Todo mundo quer jogar. Aqui, o Ícaro mandou um Terraria. Terraria? Cara, é tipo, Terraria me construiu. Porque eu era pobre, né? Muito pobre, né? Eu tinha dinheiro pra comprar. Eu achava muito massa. E eu não tinha dinheiro pro Minecraft. Pô, Minecraft era 80 conto, cara. 80 conto pra mim era um bagulho que, meu Deus. E na época, Terraria, tipo, era 5 reais. Eu não sei quando era o preço. Pelo amor de Deus, piratão. Aí é que vem a parte engraçada, porque eu fui o único dos meus amigos que comprou pra Leixinho o lindo Terraria. R$5. Eu tinha lá o Terraria todo bonitinho. Exatamente. Porque eu juntei. Eu acho que foi uns 4 meses lavando a louça e consegui. Pá, é isso. Olha aí. Olha lá. Aí... Não, aí, tipo, fui lá. Não, não, fui lá, comprei, pá, me preparei. Pô, agora eu vou jogar. Agora... Tem que comprar. É que 5 reais no cartão de crédito da mãe tem um valor de 1.000, né, cara? Aí, tipo, tem, cara. Fui lá e eu comprei aquela coisa toda. Agora eu vou jogar, agora eu vou ser o melhor. Descobri uma coisa chamada hack que meus amigos usavam. Eu ficava muito triste, porque do nada eles usavam hack pra tudo no Terraria. No Terraria tem muito hack, muito hack. E acaba deixando o jogo meio sem graça. É, tipo, o problema, né, da maioria dos FPS, né, velho? Que tem muito hacker. É verdade. É, no PC principalmente, né? No PC. Principalmente. É verdade. Cara... É verdade. É, o PC, ele peca nos hackers e ganha nos mods, né, cara? Porque esses dias eu vi uma liberdade. Cara jogando o Breath of the Wild no emulador, o cara tava jogando com o Shrek, tá ligado? Ele era o Dolinho e ele... eu vi. Cara, mano, você não encontra isso no videogame. Você não encontra isso no videogame, entendeu? Então, ele você perde do no Bob hack, Esponja. Mas você ganha no Shrek, entendeu? Sim. Você ganha no Dolinho. Depende, depende. Putz! Se for num GTA San Andreas, tá ligado? Aquele raiz de PlayStation 2, aí tu acha o Shrek. Ah, não, é verdade. GTA, lembro de comprar na banquinha da loja do tio João por... GTA Flamengo. GTA Flamengo. GTA do Sonic. GTA Flamengo. Eu tinha o GTA Rio de Janeiro. GTA Tropa de Elite eu tive. GTA Tropa de Elite. Nossa. Cara, a única coisa que mudava do GTA Rio de Janeiro é que ele tinha uma camisa do Adriano, o Imperador, tá ligado? Era a única coisa. Ô, tá ligado que a propaganda do Telegram é tipo WhatsApp, só que melhor. Ninguém acredita, mas a propaganda deles é assim, é tipo a descrição deles é WhatsApp, só que melhor. E o Terraria, eu lembro que na época do Terraria era a propaganda, sério? Era o Minecraft 2D. E era muito engraçado. Essa era a propaganda. Exatamente, cara. Eles são honestos, cara. É, copy mesmo. Descrição honesta. Quem não gostou... Eles são honestos. Quem não gostou vai tomar, entende? Ah, era muito bom, cara. Simples, curto, grosso. Terraria era muito bom mesmo. Terraria era um jogo legal de se jogar. Cara, e você comentou de... jogo até hoje, cara. Muito entusiasmado. Cara, extremamente divertido. É que, tipo, o Terraria não muda, mas ele, quando ele muda sutilmente, devagar, as atualizações são boas, acrescentam coisas do jogo. E não é pay to win, tipo, tu compra o Terraria e tu joga. Ah, sim, sim. É, mas é o Minecraft 2D. É a mesma coisa, né? Minecraft também, elas são sutis. É o Minecraft 2D. Ah, Minecraft deu uma aloprada, cara. Começou a aparecer tudo, começou a aparecer uns animais muito loucos. Não, Minecraft é um episódio só dele, cara, que é muita história bizarra. É muita história bizarra. Vamos guardar. Eu jogava bastante, pior que eu jogava bastante. Também, cara, jogava bastante. E você comentou de Shrek, eu lembro que tinha um jogo 3D, assim, no PlayStation 2 do Shrek, e eu jogava muito. Acho que era o Shrek aquele que eles vão pra um... que tem um teatro, eu assim. Eu lembro que eu jogava muito. Eu tenho esse jogo, mané, do Shrek 3, tá ligado? Eu acho que o meu era do 2, velho. Nossa, cara, tô burro. O burro parece o Deadpool quebrando a quarta barreira, é incrível, cara. Incrível, sério. Exatamente. Sabe aqueles jogos que você tem que clicar meio que é um Guitar Hero, só que dentro, sim, de um RPG, uma coisa assim? Uhum. Você tem que clicar rápido as coisas? Eu lembro que tinha um jogo que eu tinha que explodir. É muito errado isso, cara. E era pra criança. Tinha que explodir todos os passarinhos com o canto daquela mulher lá. Eu acho que era Branca de Neve, eu acho. E eu tinha que explodir todos os passarinhos. Então eu tinha que clicar bem rápido. Uhum. E era muito sanguinário aquele jogo. Explodia e saía pena e sangue. É bons tempos, cara. Era. Saiu o quê? É pena e sangue. Ah, entendi. Entendi outra coisa. Entendi outra coisa. 18 anos de idade. Não sei nem o que tu pensou, cara. Não. Mas deixa quieto. E, cara, eu lembro que esse jogo... É, deixa quieto, melhor. E eu lembro que esse jogo, ele era... Agora eu quero saber. Só de pênis e sangue, valeu? Como assim, cara? Não falei nada, que isso? Não sei, você que falou. E lembro que esse jogo era sensacional. É... Ah, puxem os jogos, hein? Puxem os jogos. Cara, eu gostava muito de Grand Chase. Eu só jogava no PC, o Super Mario era no emulador também. Eu joguei muito no NES, mas depois foi no emulador, porque vendi o meu NES, triste. Maior arrependimento da minha vida. Grand Chase era sensacional. Eu não tinha um PC, eu tinha um PC razoavelmente bom, assim, mas eu acabava não podendo, porque eu dividia o PC com meu pai, ele não deixava instalar muita coisa. E, cara, eu sempre tive o sonho de jogar Grand Chase. Cara, eu vou falar de um... Cara, Grand Chase era incrível pra mim. Eu ficava vendo vídeo no YouTube, eu ficava muito hypado no jogo. Pra mim parecia, nossa, meu Deus, é o jogo mais incrível que eu vou ver na face da Terra. Eu conheci o LOLzinho, o Dotinha, e eu baixei e nunca joguei e dei excluir. Basicamente foi muito bom. Antes dos virar 100% pay to win, ter 900 personagens novos, horríveis, sem carisma, chato pra caramba. Antes de todos os problemas, era um bom jogo. Fora o hack, nossa, o hack no GC era triste. Cara, falando nisso, um jogo que marcou muito a minha vida, tipo, quando até que eu era criança, foi o Dota 2, cara. Eu joguei muito Dota 2, cara. Cara, eu joguei demais, tanto... Eu também, cara. Cara, Dota 2 pra mim foi um bagulho que foi um dos primeiros MOBAs. Eu joguei o Dota 1 um pouquinho, eu peguei um pouquinho só do Dota 1, e eu já fui pro Dota 2, assim, eu fiquei muito hypado, e aí eu já fui pro LoL, tipo, eu fiquei deixa eu ver... 2013, 2014, eu joguei 2014, 2015, 2016 de Dota 2. Foram 3 anos de Dota 2. Quando eu conheci LoL, eu achei um lixo e eu nunca mais encostei no jogo depois da primeira vez que eu baixei. Tipo, por, sei lá, um ano pelo menos, eu fiquei sem nem ouvir notícia do jogo. E, nossa, cara, depois eu, digamos que eu perdi minha vida. Mas tu começou a jogar pra valer mesmo? A partir de quando? Começou a jogar pra valer mesmo, assim? Pra valer, cara, no final de 2013 eu tava começando a gostar, tava começando a pegar gosto. Olha só, cara, eu peguei o 2014 ali, a época que o BRTT era, tipo, o cara mais massa de todos, e ainda era o layout antigo, o mapa antigo. Nossa, o mapa eu peguei antigo. Bem a mudança de mapa. Eu fui ali pela Season, eu vi a primeira vez que eu vi o jogo, era Season 2, o jogo era totalmente diferente do que era hoje, tá ligado? Mapa antigo, aquele visor antigo. Cara, na minha opinião, eu gostei. Eu tipo, comparei com o Dota 2, eu achei um lixo, né? Obviamente, os gráficos eram extremamente inferiores. Mas aí, conforme o jogo foi andando, e eu fui jogando um pouquinho de Dota e um pouquinho de LoL, cara, eu consegui gostar dos dois ao mesmo tempo, assim, eu fui acompanhando. Cara, eu acho que o sucesso do LoL é basicamente o gráfico horrível. Exatamente. Porque assim... Sim, porque com certeza. Ele deixou um jogo que, tipo... todo mundo gostava, que era Dota, mais fácil, simplificado e mais acessível pra todo mundo, cara. Você, o Sim. jogo, no começo, quando o LoL lançou, você rodava numa calculadora, cara. Exatamente. Tipo, o Sim. LoL até hoje, o LoL hoje em dia, ele é um jogo extremamente leve. Mesmo ele tendo atualizações e pesadis, ele roda em muito PC bem ruim, por sinal. Sim. Tipo, cara, 30, a 30 Sim. quadros por Sim, segundo, cara. Mas roda. Eu rodava LoL, cara, num PC positivo. Não lembro o modelo, mas era esses modelos tipo de 2005, que ele era Intel Celeron. Minha nossa. Eu rodava LoL uns 10 FPS. Na verdade, no começo que eu comecei a jogar, ele ainda rodava uns 30, 40 FPS. De veio vindo as atualizações, foi pra 10 FPS. E cara, eu jogava muito, foi a época que eu mais joguei LoL, foi nesse positivo. E... Nesse positivão. E depois eu comprei o Note. Eu joguei LOL. Tava jogando bem, assim, melhor. Já tava jogando melhor que no outro. Sim. E... questão de mas deu performance pra jogar... do PC, né? Porque de dedo... Não, de dedo era ruim. Mas o PC não ajudava, entende? Entendi. Tô brincando. Tô enchendo seu saco, pobre João. Cara, tu é meu amigo, mano. Não tem nada. Eu vou puxar aqui um jogo que eu tenho certeza que ninguém vai lembrar. Monkey Quest. Ninguém vai lembrar. Monkey Quest, cara, me lembro, cara, realmente. Monkey Quest. Eu lembro que era um jogo que eu achei no site da Nickelodeon, na época que eu tava viciado em iCarly. iCarly foi a primeira série que eu assisti inteira. Eu tava viciado em... A menina iCarly. Eu já ouvi falarem desse jogo na escola, mas nunca joguei. Cara, e Monkey Quest, eu lembro que eu tava viciado. Ele era muito... Cara, é simplesmente um jogo espetacular, que você roda ele no browser. Só que é tipo um RPG, assim. Cara, era muito bom esse jogo. Ele não existe mais. Eu olho as imagens do Google aqui e eu sinto uma saudade, cara. Eu sinto uma saudade inacreditável. Eu lembro que ele é esses joguinhos que tu vai andando, mudando de mapas e você ganha mais roupas e ganha mais armas. E você quer ser o melhor, você quer ter as melhores roupas. Me lembra muito... Esse jogo me lembra muito Tibia, sabe? Tibia, um grande Tibia. Cara, Tibia também foi um jogo muito bom, cara. Tibia, eu não joguei tanto, joguei eu acho que tipo uns 4 ou 5 meses de Tibia, depois não tinha mais ninguém que jogasse comigo. Mas cara, Tibia é incrível, cara. Marcou aí, eu não foi. Não nada de Tibia, sinceramente. Eu Tibia não marcou, nunca, marcou nunca que é os RPGs hoje, tipo o WoW, sabe? Cara, pra mim, o WoW é um Tibia com gráfico em 3D. É tá que cara. O Tibia é os anos 90, tá ligado? Mas tu quer ver um RPG que o nosso grande amigo Atlas aí mandou pra nós, que tu já tinha falado, que é o Clube Penguin, cara. Clube Penguin, que não jogou. Nossa, né? Velho, Clube Penguin. Triste, acabou Clube esse Penguin. Ano, né? Falido, o Clube que foi retirado, ele está morto, que voltou agora pra uma Faleceu. Versão. É, voltou agora pra uma versão que os caras criaram aí. Muito bem feito, pessoal. Ah, é, voltou, tem um. Tinha que pagar, né? Não sei o que. Que foi criado por fãs, que é igualzinho ao Clube Bang. Mas o Clube Bang no colégio da Disney foi morto. Eu lembro que no colégio, a gente hackeando a internet lá, basicamente hackear pra gente era descobrir a senha da internet. A gente também entrava no Clube Penguin e eu sempre era o mais deslocado dos amigos, assim, porque, tipo, eu era o... Sabe, no meio do grupinho de gamer, sempre tem o pior, e eu sempre fui o pior. Até hoje, na verdade. Hoje em dia eu tô muito menos gamer, na verdade. E eu lembro que no Clube Penguin era muito ruim, e porque eu estudava em escola particular, eu acho que era por causa disso. Meus amigos tudo tinham VIP do Clube Penguin. Então eles, tipo, iam. Era muito desigualdade social isso, porque eles iam. eles iam jogar lá nos servers dele, nas salas VIPs, e eu não podia entrar, e era muito triste. Não. E eu lembro que eu já gastei muito crédito do celular da minha mãe, comprando aquela uma semana grátis. Que tinha uma semana grátis no Penguin. Semana grátis. Era grátis que você gastava. Não. Você gastava o crédito. Então, era entre aspas grátis. Era só tu mandar um SMS e eles comiam teus 20 reais de crédito. É, exato. E eu lembro o que. O interessante tipo, do Clube Penguin é que, tipo, ele era muito. Compre tudo que você vê pela frente com dinheiro. Venha, compre tudo. Sim, tinha sim, poucas sim, coisas que tu triste. Conseguia. Eu, por exemplo, eu só tive prêmio porque eu dividi a conta com um amigo meu que era que não jogava muito, mas a mãe dele pagava a assinatura, tipo, sempre. E ele acabava não jogando muito, eu acabei me apoderando um pouquinho da conta dele. Eu jogava bastante na conta dele. Sim, aí dividia a conta, parceiro. Eu ajudava nos trabalhos de história, ele me emprestava. É, o Clube Penguin foi um sucesso tão grande que tiveram gente até pedindo filme pra existir, tá ligado? Era um negócio muito engraçado pra existir filme. E eu lembro que Clube Penguin tinha uns sites que era pra você conseguir... Como que era o nome do dinheiro do Clube Penguin? Eu não lembro. Era coisinha, era os coisinhas, era tipo umas moedinhas. Não, mas tinha um nome muito, muito maneiro, tá ligado? Eu lembro que tinha site que era tipo pegar cupom de desconto no Walmart. Daí tu entrava lá, tu mandava lá dentro e tu conseguia ganhar aquelas moedinhas. Eu lembro que, tipo, tu nem jogava, tá ligado? Tu ficava passando o dia inteiro procurando código, procurando coisa pra botar no Clube Penguin. E no fim, o jogo mesmo, nada, sabe? Era bem engraçado isso. Quando eu comprei meu Nintendo DS, veio dois jogos do Clube Penguin, né, cara? Aí disse, pô, aí sim, né, cara? Tinha no cantinho, tinha um cantinho assim, eu comprei agora, há um ano atrás, tinha no cantinho, desbloqueei itens online. Aí eu, pô, não, é agora que eu vou desbloquear o Charizard nesse jogo, velho. Gastei 200. Charizard. Eu cheguei lá, o jogo foi desativado, pela nossa. Me deu até um trauma. Eu lembro que eu já tinha parado de jogar Clube Penguin e eu vi aqueles livros que é muito baseado naqueles livros RPG, que é você. Vá aprender tal página e tal. Uhum. E tinha muitos desses livros, eu tenho até hoje, eu dei pra minha irmã. O livro era de um cientista. E eu lembro que era muito divertido. Cara, era muito divertido mesmo. Daí, ele vinha com um código pra tu ganhar aquelas moedinhas. Sim. Do Clube Penguin. Só que, na época do Day One, eu já não jogava mais. Eu fiquei tipo, caraca, velho. Que perca de oportunidade, né? É muito engraçado. Clube Penguin, cara. Sucesso. Jogo que eu gastei muito dinheiro e crédito da minha mãe foi Good Game Mafia, cara. Não sei se vocês já jogaram. O Ícaro já jogou. Cara, já ouvi falar do Mafia. Eu já ouvi falar. Eu já joguei, tipo, muito pouco. Já ouvi falar bastante na escola, só que não era muito meu estilo de jogo. Porque eu não gostava muito de Mafia. Tipo, eu não era muito interessado por isso. Mas eu tô ligado que jogar. Mas parecia ser um jogo muito bom. Pô, cara, eu era viciado. Acho que sim. Meu, eu cheguei no level 109. É, era mais assim, pay to win, tá ligado? Uhum. Tu comprava, ganhava o dinheirinho do jogo lá e tu conseguia passar de fase mais rápido que os outros, ser mais forte que os outros, tá ligado? Sim, sim. É, eu já tava lembrando aqui de Clash of Clans, essas coisas, só que eu acho que também vale um episódio especial, é só jogo de Android, dessas coisas, né? Acho que vale só um episódio pra isso. E Clique Jogos também, acho que não vamos contar, porque dá pra fazer um episódio inacreditável de Clique Jogos. Apesar de Super Mario Bros, as coisas também ser Clique Jogos. Mas esses jogos que só existem no Clique Jogos, sabe? Melhor não, deixa pra lá. Era legal. Nossa. Mas quer ver um jogo que era de browser, que é também de um falecido grande Orkut, que era o Mini Fazenda, cara. Mini Fazenda era sensacional. Não. Mini Fazenda marcou. Cara, que jogo. Café Mania e Mini Fazenda marcou. Eu já tava falando com o Ícaro. Eu já tava falando com o Ícaro que as nossas mães combinam, porque nossas mães trabalhavam em escritório, então elas eram level 395. É. Porque a vantagem desses jogos de Orkut é que, tipo, é só de você ficar clicando, entende? Você não precisa parar e jogar aquilo. Então ela fazia um relatóriozinho ali numa página, na outra pegava e dava umas clicadinhas e colhia as batatinhas, entende? É muito bom. Colhia umas batatas. Cara... Sim. Eu lembro que eu me bugava muito porque era um jogo de fazenda. Só que eles tinham que inovar e uma época tinha hipopótamo. E daí eu perguntei, mãe, fazenda não tem hipopótamo dela? Tem lá na África do Sul, tá ligado? E eu não tinha argumentos contra aquilo. Deveria, não, tá na internet, é verdade, cara. Hipopótamo não existe. Na minha opinião, hipopótamos não existem, cara. Então, na minha opinião, aquele foi um bicho inventado pro jogo. O que, que você vai dizer contra isso? É, verídico. Tá na internet. Polêmico. Polêmico. Polêmico, muito polêmico. O mini fazenda, eu me lembro que minha mãe, ela não botava dinheiro, tipo, nesses bagulho de internet, porque ela nunca precisou ir, pá. Mas aí, ela botou dinheiro pra comprar uma girafa. Minha mãe adora girafa. É. Duas semanas depois, a girafa tava dando de graça. Ela pistolou, ela gastou, tipo, $7 naquela merda. Não, sério. Voltando pro PS2 aí. Tem aquele clássico, né? Que é o God of War, velho. Que todo mundo já jogou, eu acredito. Ah, God of War, que jogo lindo. Acho que esse tinha que entrar pra classe de melhores jogos da história. Sim, né? Sim. Muito bom, velho. Acho que foi o primeiro jogo que eu zerei, cara. Que eu, tipo, joguei pra valer mesmo pra zerar. Que, cara, era muito bom. Mesmo não sabendo nada de inglês, mas só em ver... Lá o Kratos matando todo mundo, aquele sangue voando. Eu já acho dava que o Kratos e o God of War foi o primeiro contato que eu tive com o sexo quando eu era criança, porque aquilo me bugava. E quem me mostrou esse jogo foi meu tio. É verdade. E tipo, quando acontecia, ficava tremendo e quebrava as jarrinhas lá e tal. E eu ficava muito, tipo, o que que tá acontecendo, tá ligado? E meu tio não me explicava. Então, foi um contato, mas não foi a descoberta, assim. É, foi a descoberta. Ah, cara, tem tio que fala. Tio, principalmente tio. Tio tem muito problema mental, entende? Não é ele que vai cuidar, né? O tio é... Tipo, God of War, cara, ele era sensacional. Era o melhor hack and slash que tu podia jogar no... Uhum. Tirando Devil May Cry. Eu não gosto de Devil May Cry também é um jogo Sim. muito bom, mas... O God of War era sensacional, o 1, o 2 e o... Eu só joguei o 1 e o 2, cara, o 3... E aquele de PS2, de PSP, eu também joguei o de PSP, né, na casa de amigo. É interessante que o God of War, ele era uma violência muito forte pra época. Nossa, tá ligado? Sim, com certeza. Era muito sangue. Tanto que tem uma na parte do 2 em que eles matam o Ícaro, cara. Eu tiltei o Kratos, ele arranca as asas do Ícaro. Eu fiquei, tipo, muito. Por que você tá fazendo isso? Eu gostava tanto de você. É porque você vai lá e rouba o Kratos, ele é um anti-herói, né, cara? Ele é um justiceiro, a gente pode colocar assim. Ele quer fazer a justiça com as próprias mãos. Ele tá mãos. Se vingando, tá ligado? É. Ele é tipo Punisher, tá ligado? Ele tá fazendo a vingança dele. Sim. Meu dedo tá coçando pra matar Deus. É. Tem como a gente falar de jogo nostálgico e não citar Tetris? Tem. Tem. Tchau. Cara, Tetris tem como não? Tetris? Pô, Tetris. Joguinho da cobrinha não. No... Naquele celular tijolão, eu lembro tá que ligado? Eu fui pro Paraná, meu tio, o Daniel famoso mesmo, cara, tio. Né, fez o game, agora, tio, agora cara, eu tô vendo que a maioria, do, eu tô vendo que a maioria das histórias é com ele. Eu lembro que eu não tinha videogame em casa, caraca, isso faz muito tempo, e eu fui na casa dele lá no Paraná, eu acho que era Nova Santa Rosa, é tipo uma cidade vizinha da do Luigi, do Não Ovo. Eu fui ver isso hoje desses dias. Saltararé? Saltararé, exatamente. É Nova Santa Rosa e ele tinha um Polystation. E, cara, Tetris o dia inteiro, tá ligado? Era Tetris o dia inteiro e era muito divertido. E Tetris também tinha suas variações naqueles... como Sim. se chama? Aqueles joguinhos pequenos Sim. que era transparente. E deles é... 1001 jogos. Exatamente. Sim, sim, sim. Aquele que tinham 1001 jogos, só que eram 10 repetidas de formas diferentes. Tá ligado? Era Tetris, era Tetris de cima pra baixo, de baixo pra cima, do lado, Tetris... Tipo, era só Tetris, várias versões. Uns carros meio bugados. Mortal Kombat... Só que não qualquer um. Pra mim, o que mais me marcou, o Armageddon de PS2. Lançado em 2006. Mortal Kombat era muito bom. Nossa, esse sim, esse marcou. O Mortal Kombat Armageddon, pra mim, eu acho que foi a mesma coisa que o Bomba Pet foi, só que mais eu já tava um pouco mais velho. E ele era muito bom, porque o que ele tinha diferente dos outros Mortal Kombat, ele era 3D. Você podia rodar no cenário. Eu preferia. Era muito revolucionário isso, cara. Clássico, era muito bom. 2Dzão lá, com stop motion do pessoal. Sim. Ele é mais clássico, com certeza. Eu sou meio suspeito pra falar desse jogo, cara. Tipo, ele gera mais nostalgia. Não, mas o Armageddon, cara, era uma loucura. Tinha uns 100 personagens, velho. Um jogo que eu gostava muito, acho que era no PS1, de luta, assim, mais ou menos no mesmo estilo, era o... Tekken. Tekken, nossa. É. Ai, eu odiava, odiava. Eu sempre preferi o Tekken, porque, tipo, eu achava muito... Eu gostava muito de capoeira, eu fazia capoeira na época. E tinha dois personagens que jogavam capoeira e eu achava aquilo incrível. Lutavam capoeira? Não, dançavam. Quem é capoeira nem luta é. É, na verdade, tu joga capoeira, tu nem dança, né? Tá ligado? Capoeira é um jogo. Eu quero propor um dilema aqui. É, o melhor lutador, o melhor... Vamos chamar de lutador por respeito, assim. O melhor lutador de capoeira do mundo contra a Ronda Rousey, a lutadora de UFC. Quem ganha? Wagner. Ronda? Ronda, com certeza. Ah, Ronda. Provavelmente. Eu quero Ronda. Uma análise um pouco mais profunda. Como que você fala sobre o nome dela? Desculpa. Ronda Rousey. Ah, Rousey, ok. Eu vou deixar pros e-mails. Vai deixar pros e-mails? Azul. Porque geralmente... Tá, eu vou deixar pros e-mails. Porque assim... lutador de capoeira, ele é magrinho, né, velho? Ele... Tipo, tu já viu a Ronda, velho? Ela é monstro, cara, mas pô. Acho que tem questão de técnica, cara. Não sei se... Sabe? Eu acho que rola uma briga, assim. É que, tipo, a capoeira versus a técnica da Ronda, provavelmente a capoeira teria uma vantagem. Porque a capoeira é mais rápida que o próprio... Porque a capoeira é muito mais rápida e ela treina mais a concepção. Então, o cara, por exemplo, desvia não, de então, qualquer coisa, qualquer então, soco. Então, a luta seria basicamente assim. A Ronda ia ficar parada esperando o chute e o cara ia ficar esperando ela atacar. Se a Ronda atacar, ele desvia e acerta ela. É, ele ia ficar dançando. Mas lá. Eu acho que ele não chega a derrubar ela. Ela vai voltar e vai... Tipo, ela vai cair no chão e vai pular nele igual o dente de sabre do Wolverine, tá ligado? Mas se o lutador de capoeira atacar primeiro, tipo, ele vai dar aquela dancinha. Na hora que ele puxar a guarda, ela vai dar um soco nele. Nossa, mano. Quando ele for dar um chute, ela vai... Eu imagino ela segurando o pé dele e quebrando assim, igual o do Anderson Silva, sabe? Cara, Ronda Rousey fora do meu coração, velho. Aquele bumerangue. Vamos puxar essa luta aí. É isso aí, cara. Ronda Rousey, beijo. Venha pra cá pro Davecast. É, realmente querendo. Você está ouvindo Davecast. Alguém aqui jogou no mesmo estilo do Clube Penguin? Mundo Gatu? Achei que você ia falar Rabotel, não, nunca ouvi falar. Meu Deus! Não, Rabo também a gente vai falar. Ah, bom. Mas, not related. Rabo é incrível. Cara, eu tinha uma raiva desse tal Mundo Gatu, que era uma merda. Mano, esse jogo é muito ruim. Ah, desculpa. Eu amava. É muito nice guy. É tipo... Garoto é muito nice grid. Guy, velho. Cara, a melhor coisa que sério, existe, sério. Não. Cara, esse jogo é muito pra... Que, sei lá, o carinha muito certo. Aquele carinha, aquele nerd que fica isolado no fundo da sala. Que não fala com ninguém. Parece ter 8 anos, ele tem 15. Não, cara. Ou não. Ele tinha umas propagandas LGBT. Tipo, eu lembro que tem umas passeatas gay lá no... Que isso, velho? Lá no México. Daí eles botaram outros negócios aqui LGBT. É tipo... Calma aí, cara. E eu lembro que o Mundo Gaturro, ele era o Clube Penguin, só que o mapa dele era menor, só que o mapa dele era muito completo. Era uma pequena cidade. E era muito maravilhoso os eventos que tinha. Eu lembro que esse jogo eu gastei dinheiro mesmo com ele. E ele é um jogo que não foi criado no Brasil, ele é latino-americano. É uns gatos, é, cara. México, esses países é assim. Uns gatos, cara. Cara, é muito bom. Os pinguins eram massa. Eu lembro que, tipo... Eu gastei uma boa pra podia... NPC, velho. Falando em gastar dinheiro, cara, com o jogo... Eu gastei muito. E eu lembro que no Mundo Gaturro, ele tinha uma coisa que meus amigos, tipo, a gente não podia sair muito de casa quando era pequeno pra ir se encontrar. A gente não tava nos anos 80, tá ligado? Sair de casa, pegar a bike e sair andando. Se encontrar no... É, a gente pegava no Mundo Gaturro e falava assim, ó, 3 horas da tarde, no restaurante tal. E daí eu ficava sentado esperando, comprava uma bebida e o gatinho ficava naquela animação mó idiota. Caraca. E daí entrava meus amigos junto. Cara, eu me sentia muito adulto, velho. Você é muito adulto. Eu amo Gaturro, cara. Meu Deus, eu tinha um amigo que era o Giordano. Isso aí ainda estudava no colégio particular. É Giordano Bruno o nome dele. Depois, hoje em dia eu entendo o nome. E ele era muito meu parceiro nesse jogo. E eu não falo hoje em dia mais com ele. O podcast vai ser mandado pra ele, que eu tenho o contato dele no Facebook. E uma amizade será revivida aqui. Olha aí. Vale a pena. Vamos aproveitar todo mundo que disser jogos aí, de que você jogava com amigos que não fala mais hoje em dia, pra você, né, conversar de novo com essa pessoa. Se ela vale a pena, né? Claro, tem muita gente que não vale a pena. Bonito. Um jogo que eu não joguei com um amigo, mas eu joguei, tipo, com ele em call e a gente jogou ao mesmo tempo, foi A Story About My Uncle. Que eu acho que É, acho que o Gabriel já conhece. Cara, esse jogo, ele é muito bom. Ele é outro nível de bom, assim. Muito bom esse jogo. É, tipo, sim, eu acabei sim, de comprar ele na Steam. Eu vendi uma skin de AK pra comprar ele. Porque esse jogo é muito bom, cara. Ele é bom. O jogo, tipo, ele simplesmente... Cara, ele é sensacional, não tenho o que dizer. Ele é melhor que diferente. Do Gaturro. Melhor que, cara, do Gaturro. É uma gameplay muito é boa, muito, com uma história muito legal. É uma história legal. Muito gostosa, e é tipo uma gameplay que não te cansa, tem vários desafios, e tipo... cara, o jogo é lindo. Por exemplo, se tu tem um PC... A mecânica do jogo é muito o jeito que tu usa os pulos e saltos e os... E as conexões... Cara, é incrível, sério. Esse jogo... É uma recomendação, porque esse jogo, hoje em dia, ele, entre aspas, é meio atual, né? Ele é de 2014, mas ele é bom. Eu jogava no beta esse jogo, acho que você também pegou essa época do beta. Eu peguei. É muito bom, cara. Mas vale a indicação ainda pra hoje em dia ou é só nostalgia? Não, vale. Não, vale. Hoje em dia. Ele tá remasterizado, todo... Ele tá diferente, é claro, mas ele continua a mesma coisa gostosa, assim. É um pai contando pra sua filha a história sobre como ele foi procurar o seu tio em um mundo completamente diferente. Cara, esse jogo é incrível. Eu acho que é só a esquizofrenia do cara, mas é bem legal. Lá vem. Teorias. Tá em coma. Eu tô brincando. Na minha opinião, esse cara aí, ele nunca existiu e era a filha dele. Só digo isso. Aqui o Gustavo, que não pôde participar, ele ia mandar aqui pra gente Unturned. Querem comentar ou eu tiro na edição isso aí? Cara, não, Unturned é bem legal, mas eu acho que não foi tipo, nossa, eu também que acho marcante. Que não. É que a gente jogava muito, tá eu ligado? Eu gastei uns bons tempos com os amigos meus jogando. Foi bem divertido, várias coisas aconteceram no áudio do Unturned. Eu lembro que teve uma vez apareceu uma criança de uns 10 anos assim. Pessoal, vocês querem ser o meu amigo? E eu falei, tava com um amigo Samir. Falou assim, mano, a gente tem que matar esse moleque. Eu falei, mano, não vou jogar de matar essa criança. Mata pra mim, por favor. E a gente matou a criança. Cara, Unturned era sensacional porque ele só tinha um mapa, um pay. E se tu jogasse 2 minutos, sabia tudo sobre o mapa. E meu amigo, a gente tava jogando tanto esse jogo, tipo, a gente jogava tanto. Quer dizer assim, ô cara, eu nasci do lado de uma pedra, meu amigo. Ah, já sei onde tu tá, do lado do farol. Tá do lado do farol. Tá perto da base militar, não sei do que. Cara, esse jogo era incrível. Se tu for contar todas as vezes que eu peguei russo, uns russos, tipo, de 5 anos falando. E assim nasceu o comunismo. Não, tipo, tu tava lá de boa lá com teu amigo invadindo, daqui a pouco tu escutavam Premier! Kramerete! Turbonete! Americano! King of the Americas! Americano! Não, cara, é assustador, cara. Eu não vou liberar isso, mas caraca, velho, eu não vou liberar isso, mas eu tenho um vídeo de Antônio no YouTube. Manda o link aí. Com os amigos. Ah, eu quero ver isso. Só eu manda. Não posso liberar. Não posso, cara. Eu vou até entrar aqui. Agora falou. Eu vou até entrar aqui no meu antigo e-mail pra eu excluir esse vídeo antes que vocês descubram o link. Que eu sei. Não, vamos porque fazer eu sei trato, que tem gente. Trato. Não, tem gente que tem esse link, velho. O Bernardo tem gente deve que tem. Se você mandar. Não, vamos fazer um trato. Se você mandar esse, eu mando umas lives que eu fiz no YouTube Gaming há uns 2 anos atrás. Ai, não, velho. Não, é muito vergonha, velho. Não dá, não. Eu não lembro nem a senha, deixa eu lembrar. Entrou. Ah, vai ter que ligar no celular, não acredito. Eu nem tenho esse número mais. Não, cara, sério, qual não, que era? Não deleta, não se arrepender, cara. Coloca, tipo... Deve ser o nome do... Mano, não deleta. Ah, não, cara, eu até deixaria de privado, só que eu sei que tem gente que tem esse link. Sai daí, cara, não vai acabar com a sua vida, não. E a pessoa ouve o Davecast, cara, não dá. Na verdade, ele é até um Davecaster, eu acho que dá pra considerar. Olha, brabo. Quem vocês acham? Senhor Gu. É o Gustavo. Eu. Senhor Gu Atlas. É o Senhor Gu mesmo. É ele mesmo, cara. Então tá, eu não consegui entrar na minha conta. Vocês têm mais ou menos umas 3 horas pra conseguir ver esse vídeo. Até meu pai chegar e eu usar o celular dele pra desbloquear. Era muito bom o vídeo de internet, cara, porque tava um lag do caramba e tem frases icônicas. Dá pra fazer um sticker no Telegram só dessas coisas. Eu lembro que o Sr. Gu, na época, acho que o nome dele era Goosecraft. Uma coisa assim. Eu lembro que ele falava uma coisa assim, ih, rapaz, o sistema é neutro, uma coisa assim, com aquela voz de criança, é muito ridículo. O sistema é neutro. É muito ridículo. Eu lembro que eu gravava os meus vídeos no PC positivo. Pensa. A qualidade era um lixo. E eu lembro que tava ruim, eu não conseguia, tipo, nem andar, tá ligado? E eu lembro que eles ficavam, ô João, por que tu tá tão assim? Eu falava, o jogo é ruim. Vergonha, cara, que vergonha. Que vergonha de existir. Jogo é ruim. Mas agora eu fiquei pensando, cara. Sabe quem tá de aniversário que tá completando aniversário de 13 anos hoje? Rússia. Não. The Jovem Brick! Não, Need for Speed Underground 2, velho. 13 anos. Meu, muito bom. The Doors, velho. Não, mas esse jogo era muito bom, velho. Nossa, eu acho que revolucionou, né? Nossa! Riders on the Storm. Riders on the Storm. Riders on the storm. You take the head in love. Errou! O 1, eu lembro que o 1 ele tinha uma coisa que eu não gostava, mas o pessoal gostava. Que era que você tinha que correr num mapa livre até a corrida e daí correr a corrida. Sim, entendi. Sim, era mundo aberto, né? Então participar. Mas o 2 não, era só corrida, tipo, não tinha mundo aberto. E eu preferia assim, porque eu não gostava de ficar andando no mundo aberto, não, entende? Tinha um mundo aberto, só que eu acho que você podia, sei lá, pular direto pra corrida. Eu não sei, eu, cara, o que eu lembro tinha não tinha. Que eu gostava muito, cara. Deixa eu tentar adivinhar, era... Midnight Club 3. Exatamente, Midnight Club, caraca, amo, meu Deus do céu. Eu comecei a virar muito fã bom, de reggae a partir desse jogo. Midnight Club 3 tinha muitos reggae maneiro demais. Tem um que eu vou botar na edição que eu não lembro o nome. Eu sempre achei mais legal Speed, porque você também podia ir pra qualquer lugar, tá ligado? Eu conheci depois, mas eu preferi. Eu também. E eles até lançaram um pra PS3, algo assim, um 4, eu acho. É o Dub Edition que tu tá falando, né? Isso. Muito bom. Vou achar aqui a música. Eu não era muito fã de jogo de carro, eu preferia mais joguinho tipo de motocross, porque eu podia jogar com meu pai. Aí um dia ele foi comprar cigarro e eu nunca mais parei de jogar esse tipo de jogo. Nunca mais. Sim, cara. Outro jogo de corrida que eu gostava bastante, e esse me marcou até hoje, porque até hoje eu quero comprar um. Quando tiver dinheiro, quando for adulto de verdade, eu vou comprar um dos carros que tava nesse jogo. E é o Gran Turismo 2, eu acho. Eu nunca que gostei de Gran Turismo. No Gran Turismo 2, na abertura, tinha um Ford Focus azul, escrito Ford, com o símbolo gigante da Ford do lado. Cara, muito da hora. E eu vou ter esse carro um dia, prometo. Pra mim mesmo. Eu lembro que como eu jogava muito o Midnight Club, o primeiro carro que tu ganha é o Chrysler 300C, né? Não faço ideia. Aí você tá apelando. Eu lembro que... Aí você lembra direito. Sim. Não, eu lembro que o 300C... Não, eu lembro que no 300C, tipo, ele era um carro muito estável. Ele era um carro que era rápido, mas ele era estável nas curvas. E eu sempre falava, cara, eu adoro esse carro. E eu tunava, eu jogava na mesma conta que meu tio, o mesmo tio, padrão, pra você falar. Eu jogava na mesma conta. E eu deixava dele todo preto, assim, tipo, ricaço, sabe? E um dia, o meu outro tio que veio, o tio Rodrigo, veio aqui em casa. E ele quis jogar. Quando eu entrei na minha conta, ele tinha deixado cheio de figurinha no 300C. Não. Deixou branco, coisa funkeiro, tá ligado? Roda dourada, e eu fiquei muito pistola, velho. Muito pistola. Fiquei muito pistola. Roda dourada é triste. Ó, agora aqui achei a música, vou compartilhar o som com vocês. E era essa música que me inspirava a correr mais rápido. Eu quando tocava essa música, eu... É imbatível. E eu não tô brincando, tá? Meu... Eu, se pá, eu sei cantar ela. Música de fundo na edição? Certamente que sim. É, esse era o refrão, ó. Mano, stop. Muito bom, cara. Meu Deus. Errou! Muito bom. Minha nossa. Damian, é Damian Lillard, eu acho. Errou! Aqui também foi mandado pelo Ícaro, Rabotel. Rabotel. A gente comentou um pouco aí. Caraca, meu. Rabotel. Grande Rabotel. Daí fica a pergunta. Era o Rabo Pirata? Era o Rabo Pirata ou o original? Porque eu lembro que eu jogava o original, na época que todos os meus amigos jogavam. E eu tentava encontrar eles e eu não conseguia. Daí eles vieram e falaram pra mim: ô, idiota, você tá no original, tem que vir pro Pirata, que você já tem o dinheiro e tudo. E o Pirata é muito... O Pirata era muito mais divertido. Jogava... É, o Pirata era bem melhor, velho. Eu jogava o original, e aí eu nunca me esqueci a primeira vez que eu fui logar. Que, tipo, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. 12 ou 13 anos. E aí, tipo, tinha sempre aquelas perguntas de segurança, né? Então, beleza, tu bota tua idade lá, bah. Obviamente eu menti a minha idade, porque... 13 anos. Não sei só porque podia o Rabotel... com 13 anos. É, mano. Era alguma coisa assim. E aí eu meti a minha idade. Isso eu sei que tinha uma pergunta. Você sabe o que é puberdade? Mano, aí depois tinha umas caixinhas. Aí tinha umas caixinhas assim. Aí tinha umas caixinhas tipo... Ah, por que a puberdade influencia nas espinhas? Aí pá, você come muito chocolate. 3, ela influencia nos hormônios. 4, que tipo de você pergunta usa essa, muito véio? Sua mão. Eu não entendi isso. Hoje em dia eu entendo. Cara. Isso tinha no Rabotel. Isso eu sou fã. Eu já comentei, isso, já comentei no Dave Cash. Eu sei o que você vai falar. Que essa coisa... Tu quer que eu conte a história, Wagner? Conta. Então, eu jogava basquete na Tigre. Aqui, o Boca não vai saber, mas a Tigre é um local que eles têm dois ramos. Esporte, poliesportes e vender tubo. Cano de PVC. E eu tava jogando lá e eu lembro que eu era novo lá e tal. E eu ganhei um apelido. Um pequeno apelido de João Punheteiro. Porque eu tinha muita espinha. Agora eu já tenho menos. É, confirma aí, cara. Eu tenho menos? Não. Tem menos. Tem bem menos que eu tinha antes, porra. Nossa, demais. Eu tinha muita. Sim, e sim, eu sim. Era isso. E daí eu fui lá. Fiquei bolado. Fui lá na minha mãe e falei: mãe, vou pesquisar isso aí. Não adianta me impedir. Se tu vê no histórico. Eu tinha um medo histórico, cara. Eu falei: mãe, se tu vê no histórico. É curiosidade científica, ok? Não falei com essas palavras, mas foi aí o sentimento. Eu tava muito bolado. Eu tava até chorando. E minha mãe: meu Deus, não. Calma aí, né? Não vai pesquisar isso e tal. Daí eu fui lá, pesquisei com ela. E é mentira essa merda de que punheta da espinha, filha da... Sim, é mentira, cara. Filho da... É mentira, cara. Isso é uma viagem inacreditável. Tipo, coincide a mesma época, mas não tem nada a ver que um da outro. Eu fico quando falam isso, cara. Nossa, demais. Não, cara, isso coincide porque, na real, é só... Puberdade, mano. É basicamente puberdade. É, basicamente. Não me chamem assim, por favor. Já foi, agora... Vai, Twitter, eu confio em vocês. Falando em apelido... Ô, Ícaro, diz o apelido que eu dei pra duas pessoas na sala. Os melhores apelidos da sala foi eu que dei. Aí tu me pega, meu querido. Cara... Tu não consegue lembrar? Eu não vou conseguir lembrar isso. Não sei nem o que eu almocei ontem. Primeiro, Bituca. Grande Bituca. Bituca. Que também ouve o Davecast. Grande Bituca. Bituca ouve o Davecast. Por que Bituca? A origem do apelido é que ele tem um dedo. O dedo mindinho dele, da mão, é menor, tipo, é da metade. E parece uma bituca amassada. Daí ficou bituca. Parece um dedo mindinho do pé, tá ligado? Uma vez... É, o inferno tá bom aí. Uma vez a gente tava... Uma vez a gente tava indo pra escola, e a gente achou um monte de bituca. A gente achou um monte de bituca no chão, a gente levou na escola e botou na mesa dele. Que o Bituca. Tenho mais que direito de rir. Diretoria nós. E também tem o Outdoor. Outdoor foi mais antigo ainda. Caraca, que sacanagem. Nossa. Não, mas o Outdoor, ele consumiu esse... E ele acha... Ele fica de boa com isso, tá ligado? Com o Outdoor. Outdoor é bom, velho. Tipo... É porque o outdoor, ele era novo na escola, certo? Gente, boas pra caramba. E eu, catequizado nos anos 80, eu e meus amigos, a gente disse, cara, anos 80 é o quê? Botar apelido nos idiota. Daí a gente foi lá e a testa dele é gigante. Gigante, velho. O cabelo dele parece o Luxemburgo, o treinador da Guerra do Flamengo. A testa dele vem na metade, assim. Daí a gente falou, não, o cara parece um para-brisa de caminhão. Daí o outro engraçadalho, ah, parece um satélite da NASA. Deu outro engraçado, parece um orelhão ao contrário. É o Sputnik? Parece o Sputnik. E daí eu falei, parece um outdoor. Nossa, mano, meu Deus do céu. Na hora. Eu não lembro, não sei o nome dele até hoje. Desculpa aí, outdoor, se você tá ouvindo. Mas eu não sei seu nome, cara. Ah, outdoor, gente boa pra caramba. Lá na sala, não fui eu que dei o apelido, foi um amigo meu, que eu não vou falar o nome aqui, do Tainã, né? Mas... tem uma menina, velho, que ela é muito magra e o cabelo dela é enrolado. E ela tem muito cabelo. E ele deu o cabelo... Vassoura. Mano, vassoura, velho, que sacanagem. Ah, já sei. Muito bom. E tem um outro moleque, assim, que ele é meio gordo, assim. A gente desconfia que ele até que ele é viado. E, tipo, toda vez que tem educação física, ele dá desculpa pro professor que tá com pressão baixa. Ai, tá dando falta de ar, professor. Dá uma taquicardia. Aí a gente apelidou ele de pressão baixa. Com pressão baixa. Pressão baixa. Né, cara, é isso aí. Só eu que acho que apelido pra negro não tem graça. Tipo, não por mimimi, nada. Tipo, eu só não acho engraçado, entende? Só. Eu acho que apelido... Igual o apelido com branco. Apelido com branco é extremamente sem graça, velho. Tipo, não tem lagartixa. Tipo, você fazer o apelido da pessoa ser por causa da cor dela, cara, da raça. Ah, cara, isso eu só não acho engraçado. Dá risada, mas não acho tosco, tá ligado? Acho que com nome é mais engraçado, tipo, República Dominicana. Esse é bom, esse é Boca, bom. Boca, tu tem cara de que tinha apelido. Cara, é óbvio que eu tenho apelido. Você olha meu sobrenome. Bocalete. Ai, ai, ai. Quer comentar mais algum jogo? Tem tipo, muito jogo esses pra colocar numa lista assim, mas esses que a gente falou foram os que mais marcaram, né? Acho que dá pra finalizar já. Acho que dá. Meu, Black então, era bom, velho. Alguém aqui já zerou Black? Ah, Black também, meu Deus. Foi, marcou de longe. Ô, João, quero te dizer que o Thiago falou, não sei se é verdade, que ele zerou Black. Ah, impossível, cara. Eu não sei, cara, só acredito vendo. Aham, sei. Tu acredita? Queria fazer uma menção honrosa a Battlefield 3. Primeira vez que eu competi, Black. Eu também, primeira cara. Vez que eu competi na minha vida foi Battlefield 3. Só um minuto. E isso, só me levou fundo do poço. Não, eu vou finalizar, só tô pesquisando um negócio aqui pra... Eu sou idiota, eu tenho que pesquisar aqui. Jogo bom, cara, não sei se vocês jogaram, mas Calzone. Meu, Calzone ou Killzone? Cara, Calzone. Killzone. Oi, cara. Não, é Killzone. Calzone. O que vai fazer grande a tom, Calzone. Killzone. Que burro, dá zero pra ele. Não, eu tô bem louco aqui, nem te conto. Não, cara, Killzone é sensacional. Ah, não, bateu até uma Killzone fome aqui. Pra mim... É tipo... Calzone é, tipo, batata doce. Calzone gordo, só pensa em comida. O calzone, o pão de batata. Não, quando eu comprei meu PS3, o primeiro jogo que eu ganhei do PS3 foi o Killzone, velho. Nossa, e eu... Cara, eu amava aquele jogo. Pra mim, é o melhor FPS que tem. Tony Hawk, tá ligado? Tony Hawk era Tony muito Hawk, bom. Que ele... Sim, sim. E aquele jogo de skate dos Simpsons. Era muito bom. Ah, não vou me lembrar. O de PS2. Nossa, isso, que é de PS2. Não, cara. Ah. Que isso, mano? Ah, esse eu nunca vi. O único Simpsons, jogo do Simpsons que eu joguei parecia um GTA do Simpsons cagado de corrida de kart. Sim, cara, é verdade. De carro. Eu nunca joguei, cara. Então esse foi o Davecast, muito obrigado se você ouviu até aqui, não sei porquê. E dê seu tchau pra galera aí, Boca. Cara, tchau, obrigado por estarem aqui. Não sei porque vocês estão fazendo isso, brincadeira. E é isso aí, valeu pela audiência sempre. Ícaro, dê seu tchau para todo esse povo lindo que ouve o Davecast. Todo esse povo, 100 pessoas. Até mais, pessoal. Eu não sei se eu volto. Não. Só chamar no Twitter que a gente tá voltando aí pro próximo. Isso aí. Wagner, teste de cadeira se você vai continuar no Davecast. Qual é o e-mail de contato? É talktoadavecast@gmail.com. Palmas. Esse é o meu garoto. Que bancada linda. Que isso, velho. É isso aí. Muito obrigado. Decorei. Muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui, aguentou nós. Isso aí, cara, finalizamos. Pode parar. Quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem. E a gente tem que compreender. Daddy Cal Latino, Daddy Cal, capitão musical. É desse jeito. Vamos com tudo então. Se liga aí. Come on, come on. Oh, yeah. Essa é pra pensar, hein? Amigo! É uma loucura, tô vivendo uma aventura castigada pelo amor. Um labirinto sem saída, onde o medo me converte em tanta dor. Vivo um triângulo, amigo. Meu Deus, chorei muito com essa música já. Sou com a minha mina, nunca foi espinho e flor. Mulher perfeita, toda uma beleza mega, joia com a dor. E a minha vida tem cor, tem cor. Amigo, desculpa. Ela só quer me encontrar escondida, alimentando esse amor. Pare. Mesmo sabendo que no fundo tem a dor, não quero ser seu protetor. Vivo um triângulo, onde tem que lutar por amor. Não me aconselha isso, por favor. O direito dela não manda em seu coração. Você não sabe um terço dessa confusão. Tem que lutar por amor. Não me aconselha isso, por favor. O marido dela não manda em seu coração. Você não sabe um terço dessa confusão. Sei o que é o amor.